Até a bata. Lima, Alfa Romeo 7. 721, vento uma centena, 15 nós. Pista, 10 livre, pouso autorizado. Livre pouso, a cabeceira 10, objeto 6721. Romeu Papatango, dá presente autorizado em curtar para pouso na 17, reporte na curta, Romeu Papatango. Cliente autorizado a final da 17, reportará na curta final, Romeu Papatango. Tio Transponder. Autorizado. Correto, Zulu Juliette Serra, VOB02. Ciente, chame a torre para acionamento, boa viagem. Solo Salvador, bom dia, Azul 4076, Livrona Fox. O momento está em táxi pela Alfa, na sua escuta. Ciente, o 4076, prossiga pela mesma e reporte antes da Juliette. Ciente, reporta antes da Juliette, o 4076. Melhor, o Azul 4076, ingresse agora no pátio 3, primeira à esquerda, táxi Aquilo, e vai prosseguir o táxi pelo pátio 3 e aguardar para ingresso no principal. Portão previsto é o 9. Paciente, ingresso via Aquilo no pátio 3, aguarda para ingresso 4076. Faz 6721, solo 51, libera a direita, chama 1219. É o jet 6721, na direita, 1219. Seven 41, clear for takeoff, wind 100 degrees, 90 knots. Clear for takeoff, 641. Papatango Romeu, Papatango, pouso autorizado, pista 17, vento 1, centena 2 knots. Gente, livre pouso na 17, Romeu, Papatango. Zulu Juliette Serra, livre táxi, chame na papá para ingresso. E Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 6721. O Lima Alfa Romeo, ingresse na Taxiway Lima, após primeira direita na Mike. E antes da Quebec, chame a torre em 18.6 para continuar o táxi até a Bata. Lima Alfa Romeo. Obrigado. 941, está no estado mais travado. 941, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, altímetro 1013. Ok. Oi, Salvador, boa tarde, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, reposta na vertical da rotatória. Reposta na vertical da rotatória, Kilo Romeo Oscar. A 741 na decolada 53, agora controle 19.80, bom voo. 19.80, 6741, thank you for your job. Ok, 80, sorry. Salvador, bom dia, gol no 600. Posição 10, 941. Crossing 1500 feet. Dial departure. Web 6741, radar contact, climb at level 340, dial departure. 340, 6741. Na final de 4 milhas da 17 km. Final de 4 milhas, km. Alfa Romeo, 40 km na 17, até o andar da barra. Frequência livre. Lima Alfa Romeo, tem condições de agilizar para livrar? Acima. Gente, ingresse na 17, agilize e reporte livrando. Lima Alfa Romeo. Voltará livrando. ILS and the runway inside the Bravo Mike Bravo uniform. Mike Bravo uniform, call Salvador Tower 118.6. Tower 118.6. Good day. 033. Lima Tena 0, o 433, muito obrigado. Final de 4 milhas aqui, Romeo Oscar. Zero, bom dia. Obrigado. Brodileta, autorizado, 6741. Só confirmando, o voo é voo local com TGL em Aracaju ou Maceió, ou só apenas o sobrevoo? É, a aerovia Whisky Uno, interior, até Confins, após Aberuísque 57 para Poços? Vamos fazer o seguinte, o senhor vai fazer a saída prevista, quando entrar em contato com o centro, o senhor solicita o 6741. Ok, muito obrigado. Puca, transição Caju, 198 é o controle, 5530 no transponder. 5503. Uniform negative, change the procedure, continue approach to land runway 10, standby runway indicated. Okay, continue approach to runway 10, standby for runway indicator. Gente, Golo 941, táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi autorizado, reporte antes da Juliette, Golo 941. Webjet 5728, autorizado pushback e acionamento, portão 5 e chame táxi. Autorizado, chama táxi, 5728. Plan runway 10, winds 120 degrees, 130 knots. Ok, clear to land on runway 10, get unlocked. Kilo Romeo Oscar, continue a aproximação para pouso 917, aguarde o eixo livre. Ciente, aguarde o eixo livre, está visual com a aeronave na final dando 0, Kilo Romeo Oscar, está reduzindo. Decolado azul. Azul decolou aos 57, chama agora controle de 98, bom voo. 98, muito obrigado. 4033. Salvador, mantendo 1.507, com favor mais 12 minutos, colocado 0171. Está com 0 metros a bordo, papal, meu óbvio, papal. Qual é o tipo da aeronave, papal? É o Alfa 109. Ok, é Papá Romeu ou Oscar Papá? Tente, Oscar Papá Alfa, de Morro para Salvador, mantenha 1.500 pés, na proa do farol de Itapuã, aeroporto pré-exercida, Papá. Ok, apresente inicializada 500 pés, acreditado de Papá Romeu ou Oscar Papá. Tente, então, reporte através de... do Parque do Açú, aliás, reporte no farol de Itapuã. Controle azul 4033-2400 na Coral, solicita a proa de Coral da presente com condições visuais. 4033, contato radar, suba 160 na Coral, proa de Coral. Proa de Coral, sobe, mantém 160. Estabilizou, tá 3660. 3660, torre no noite, deformeia. Tá, 8001, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia, prossiga. Gente, tá autorizado o Recife, o nível 330, via Peruísque 58, pista no zero, decola. Curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, 198, o controle, e o transponder é o 5541, né? Recife, nível 330, via Peruísque 58, decola tá no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 198, e o transponder é 5541, da 2001, não. Correto, então 8001 na reporte nesta, pronto, portão 11. Botará nesta no portão 11, tá? 8001. Salvador, papapapa, Juliette, tá? 11-9, autorizado a decolar. Autorizado a decolar, espaço aéreo 2230. Papapapa, Juliette, Charles, Juliette, para barreiras. Só um minutinho, cópia, tá? Em qual parte é a pista que decola? Parte 3, decola da 10, solicita acionamento e, acionamento e aguarde pela cópia. Gente, está livre o acionamento, no parte 3 aguarde a cópia. Ground Control, Papa Tango, Mike Bravo Uniform, Ocelot at Alpha, request a taxi to Airport number 5. Okay, clear taxi via taxiway Alpha, turn right now and continue taxi ahead and report before Juliet. I continue on to the Alpha and I'll call you back before the Juliet taxi. 19-8, bom voo. 19-8, grave, bom dia. Kilo Tango Romeo. Kilo Tango Romeo, Salvador. Afirmativo, seu solo foi aos 15 Zulus, frequência livre. Zero. 737, from Webjet Company. And left turn on Juliet, clear taxi via apron, and report on taxiway Lima to continue your taxi. Okay, continue your taxi, and we have the traffic inside it, we'll call you back to Lima for taxiway. Nos corredores 1012 ao ajuste, reporte Veracruz. Reporte Veracruz a 1500 pés, Romeu para ingresso no internado. Ok, boa tarde, tá 3193. Eu tenho autorizado aqui o 380 pro Galeão, já pré-aprovado. Só aceito e copio, aguardo coordenação. Ok, tá autorizado então. O Galeão 380 o nível, pista no zero decola, curva à direita, subida da El, após da El, posição Leda, após Leda, direto Bidev, em Bidev, intercept UP November 857 e prossiga até Porto Seguro, após a Pesulu no meia, até a posição Grufe, e após Grufe, intercept UP Zulu 14, até Tolkien. 19-8 é o controle e o transponder é o 5534 e aguarde para o cotejamento. Solo da melhor cidade do Brasil ao 02, chame agora o solo em 1-2-1-9, bem-vindo. 2-9-3-3-6-6-0. To cross runway 17, towers frequency 119.6, Mike ground uniform. Lima and Mike and to cross in the runway 8, contact the tower to 118.6. Squad, identifique, desça 050 na chegada. Descemos 050, voo 924. 5728-128-337, Salvador. Tente, Web 5728, táxi à direita, Juliette Alfa, ponto espera 186 Torre, o ajuste 1012, boa viagem. Muito obrigado, à direita, Juliette Alfa, no ponto espera Torre 186, 5728. O TAN 3193, livre o cotejamento. 3-0 para o Galeão, é da Elda, no centro, não para a letra. Foi feita a inveja, foi a apenas confirmando a Pesulu 1-6 após Porto Seguro. Correto, chame pronto no portão 10, o 3193. O TAN 3660, a critério, livre prosseguir com o portão 01. A critério para 01, 3660. Papa, Papa, Juliette, Charlie, Juliette, cópia. Barreiras, autorizado, plano visual, nível 105, rota direta. Porém, sai restrito a 1000 pés no corredor Axé até o farol da Barra. Decolando da pista 10 com a primeira curva à direita. O controle 119.8. E o transponder é o 5507, Charlie e Juliette. Vai passando o nível 170, na proa de Judas, agora 8 milhas. Essa informação mais do 328. Positivo, identifique, desça para o 060 na chegada Mari. 060 Mari, com 322. 160, azul 4033. 4033, chame Centro Recife, 1288. 1288, bom dia. Controle a Papa Romeu, Oscar Paparalco. Oscar Paparalco, Salvador. Já 30 segundos aqui para a vertical do farol de Itaguá. Quem forma um tráfego decolado da 17 agora, cruzando mil pés agora, passando o farol da Barra, informe visual comigo. Eu estou no farol de Itapuã, senhor. Confirmando, farol de Itapuã. Ok, vou ficar atento aqui e reportarei quando eu estou. Ok, o tráfego está agora a 1.200 pés, desça para 500 pés, mantém 500 pés, informe visual com o carro, com o tráfego. Nivelado já 500 pés, o Papá Romeu, fica no farol. Controle Salvador, muito bom dia do Papá Papá Zulu de Leclerc, tá passando farol de Itapuã, tá mantendo 1.000. Juliette Serra, Zulu Juliette Serra, tem um helicóptero Augusta agora, sua posição de 11 horas, mantendo 500 pés na proa do farol de Itapuã. Juliette, tá visual com o tráfego, tá mantendo 1.000, Zulu Juliette Serra. Positivo, mantenha-se em condições visuais no corredor, chefe. Vai aportar outra vez, passando fora da barra. Oscar Papa Alfa, chame torre agora, 18.6, confuso. 18.62, tráfego disparado, Alfa. Zulu, da autoridade Fortaleza, filho 310. Upper Whisky 50 até Mossoró, após Upper Whisky 33, pista 10. Saída Momo, transição GP, controle de saída 1.9.8. Tá correto, Webjet 6721, chame pronto no portão 4. Chamará pronto no 4, Webjet 6721, obrigado. Obrigado. Controle, boa tarde, Webjet 5728. 5728, Pouca 330, vigilância. Pulga 330. 1924, via para 2000, livre LS, 1012 é o ajuste, informe estabilizado, gol 1924. Descendo a via para 2000, reportando estabilizado com 1012, gol 924. Zero, zero, visual, está interceptando o localizador. Torre agora, 18.6, bom pouso. Obrigado, senhor, até daqui a pouco. Torre, gol no 600, bom dia. 3-0, chame Centro Recife, 1288. Centro Recife, 288, passaria 2230. Juliette, Charlie, Juliette, continue o táxi em frente, ingresse na primeira direita, na Juliette, após Alfa, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18.6 e o ajuste é 1.012, boa viagem. Trem baixado e travado, Oscar Papau. Autorizado, então 8001 e chame táxi. Chamaram para o táxi, então 8001. Autorizado, pista 10, vento 120 graus, 13 nós. Para informação, helicóptero estando pouso pairado à direita da cabeceira. Não vai interferir com sua aproximação. Gente, obrigado. Depois o 600 gol. 3. Serra informa que o Tango Romeu, próximo a Vera Cruz, também ingressando os corredores visuais. Prossegue via corredores a 1.500 pés, o Quilo Tango Romeu. Cola, curva à direita, 19.8 é o controle, 18.6 a torre, 5544, transponder. Já livrando a 35. Gente, Oscar Papa Alfa, solo foi aos 10, frequência livre no corte. Grato, Oscar Papa Alfa, luz operação. Informe visual com mesmo. Sente. O Zulu Juliette Serra, mantenha um no meu pé, tem dois trapos agora procedentes de Vera. Nos corredores Caixa Pregos, passando agora através de Veracruz. Controle Salvador, está 3566, cadê? Controle Salvador, está 3566, câmbio. 3566, identifique, desça para o nível 070. Identificou para o 070, informa que perdeu contato com o centro Recife, está cruzando 150 agora. Sente, normal. Juliette Serra visual com tráfego, agora posição de 2 horas, mantendo 1.500 pés. Negativo, mantenha 1.000 pés até cruzamento dos tráfegos. O próximo agora está a aproximadamente 2 milhas e meia no através de Vera Cruz. Informe visual com o mesmo. Um minutinho para cópia. Então aguardo, 4-0 de nós. Oito, prossegue via para 2.000. Livre LS, informe estabilizado. Via 2.000, pés, sistema estabilizado. 3-2-2. Web 5728, Voida presente, o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado. O 4089 está pronto para cópia? Copia, 4089. Autorizado, Vitória, do Espírito Santo, 360 ao nível, via Upper Whisky 50, decola da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, intercept o eixo da aerovia, 198 é o controle, e o transponder é o 5531. Tá, gente. 4089, autorizado nível 360 para Vitória. E aí, Upper Whisky 50. Decola da pista 10, curva à direita. Saída é a Dael. Dael Leda. Após voo direto, Bidev. Controle em 119.8. Transponder é o 5531. Correto. 4089 da Azul e chame pronto no portão 9. Chamará pronto, Azul 4089. Sol Salvador, então 8001. Pronto para o táxi. Gente, está 8001, táxi autorizado pelo pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre, 386, o ajuste é 1012, boa viagem, até a volta. Gente, ajuste 1012, Juliette Alfa para o ponto de espera da 10, chamar a torre 386, bom trabalho, está 8001. Salve, Golo 600, Livre Francisco. Golo 600, continue o táxi em frente, chame antes da taxiway Juliette. Quem que vai chamar antes da Juliette no 600? Salvador, boa tarde, Golo 754. Gente, Lima, para autorização, Campina Grande. Gente, Golo 754, está autorizado, Campina Grande. O nível é o 390, via Pesulu 10, até a posição Neuma, e após prossegue direto para Campina. O decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle 119.8 e o transponder é o 5547. Gente, autorizado 390 na Pesulu 10. Após Neuma, depois direto com a Campina Grande. Decolada 10 com curva à esquerda na Pucas de Pá. 198 é o controle 5547 no transponder. 754, tá? Vou no 754. 4, correto o cotejamento, chame pronto para o TAC, para o pushback. Camarada, posição 3, 374, obrigado. Botão 3193, autorizado, puxar e acionar no 10 e chame táxi. Demetrio, iniciando a decolagem, guardião 06. 06. Gol 1328, livre LS, informe estabilizado. Livre LS, chame estabilizado, 328. Demetrio, chame táxi, quilômetro meu Oscar. Com referência, vai descer para 2328. Livre. Obrigado. Agora o Gol 924 estabilizado, trem baixado e travado. Controle de Salvador, Guardião 06. 198. Salvador, Rutan 8001, boa tarde. Na ponte pé na posição do zero, pronto. Controle Salvador, Guardião 06. 06, 500 pés pelo litoral, informe visual com o local para pouso. Quatro, estabilizado, trem baixado e travado. Zulu, Juliette, papapá, Juliette, Cali, Juliette, agora controle 199.8, bom voo. Confirma, 118? 119.8, controle. 119.8, Juliette, Cali, Juliette. Pesado, Aracaju, nível 190. Decola da pista 10. Primeira curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju, 198 é o controle. E o transponder é o 5546. Mogol no 80 autorizado, 190 para Aracaju, é o nível 190. Decola a pista 10 em curva esquerda, Pucca Caju. Controle 1198 e o transponder 5546. Correto. E chame pronto para o pushback e acionamento. Chamará. No gate 7, quando pronto. O meu Oscar livre táxi, chame para ingresso na Papá. Quilo Quebec Sierra. Quilo Quebec Sierra, porte na vertical da rotatória. Fala da rotatória. Lula 924, vento 1 centena, 15 nós. Pista 10 livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso, 924. Autorizado, ingresso, porte anel e pronto na cabeceira no 7. Controle, Guardião 06. Prossiga. Já no través de Pituaçu, Parandina está mantendo 500 pés na linha do litoral. Positivo, mantém 500 pés, tem um tráfego agora sua vertical, mantendo 1000 pés sobre a sua vertical pelo litoral. É, ciente visual com tráfego, Guardião 06. Positivo, 06. Controle, Salvador, boa tarde, então, 8001. Conforme autorizado, vigilância. Ciente, vigilância, 8001. Rio 050, taxa 3566. São Mike, dá o descida. TAN 3566, para 2000 pés, reduza para 1.80 nós. Vai iniciar a redução 3566. Trip 5491, identifique, desse mantenha o 040-1012, é o ajuste em Salvador. 040-1012, trip 5491. 8-2-6, 1-2-3-3-3-3. Chame livre à direita e chame o solo, 1-2-9-9. 1-2-9-9, 9-2-4. Autorizado, Ciro Quebec-CA, para seguir a aproximação do 7. Afirmativo, aguardando autorização de pouso, altimetro 1012, Kilo Quebec Serra. Serra. O Juliette Charlie, Juliette, confirme radial ideal de saída e estimado de pouso. Gente, chegou no 924, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette.